Perguntaste-me outro dia se eu sabia o que era o fado. Eu disse que não sabia. Tu ficaste admirada, sem saber o que dizia. Eu menti naquela hora e disse que não sabia, mas eu vou te dizer agora. Almas vencidas, noites perdidas, sombras bizarras, namoraria, canta um rovia, choram guitarras, amor, ciúme, cinzas e lume, dor e pecado. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado. Queres que eu seja o teu senhor e teres-me sempre a teu lado? Não me fales só de amor, fala-me também do fado, que é a canção que é meu castigo. Só nasceu para me prender. O fado é tudo o que eu digo, mas o que eu não sei dizer. Cinzas e lume, dor e pecado. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado.